Sim. Você está na Senzolar, tudo bem? Mais um super bloco começando aqui na Sens. Quem adentrou aqui o estúdio agora foi o Manolo. E é um dos cachorros da Sens. Fala, Manolo. Tudo certinho? A Penny tá sempre aqui com a gente no estúdio, ela não sai. Aí quem chegou agora foi o Manolo. Ai, que bobagem. Não, mas é sério, ele tá aqui. É que eu não vou pôr o microfone pra ele falar, porque ele não vai falar. Mas o Manolão tá aqui e a Penny também. Em homenagem ao Manolo e a Penny, vamos de anos 80. Pra começar, Clio Eyes. Thank you. eu vim aqui interrompi o bloco só pra falar que eu entendo bolhufas dessa letra. Eu não consigo nem cantar junto e eu gosto tanto dessa música porque eu não entendo nada que elas falam. Acho que é meio francês, sei lá o que, que elas estão falando aí. Eu não entendo nada do que elas cantam. Ai, vamos de Cici Cat agora. Sensecast.org/on-demand. Sensecast.org/chat. Can I say that I was the one who saw him first? I want to be the one who takes him home tonight. But we were friends, and friends they share everything. Not this. O som das BB Girls, For the Same Man, que é de 1983, demais, né? O T-West e o DJ Delicious fizeram uma música que usam samples dessa e trouxeram essa música de novo para o sucesso. Eu já conhecia, mas alçou essa música a um novo público, né, com eles. BB Girls, For the Same Man. E antes a gente teve a Cissy Cat, ou vamos falar o nome dela completo, Caroline Catherine Miller, da Holanda, do álbum Big Fun, Backseat of Your Cadillac, que é de 1988. Vamos conferir isso aqui. 1988, isso mesmo. E a primeira lá do começo do álbum, a Cleo, com Eyes. Cleo, que ela é na realidade Maria Chiara Perugini, italiana. É demais esse som. Eyes. Cleo também é o nome de uma porcaria de um carro aí. Carrinho feio pra dedéu. Que eu me lembro. Também não acho nenhum carro bonito, né? Então eu não sou ponto de referência. Mas esse em específico eu lembro que era bem feinho. Vai participando, www.senscast.org/contato, se você quiser falar comigo, Max Tab, com a Penny, que tá sempre aqui no estúdio. Bom, é bom a gente contextualizar. A Penny é uma poodlezinha daquelas pequenininhas. Ela tá sempre aqui no estúdio. Acho que a gente tem o pior home studio do mundo. Entra cachorro, entra gato. Ai, que bagaceira. E também entrou o Manolo, que é o nosso cachorro aqui também. Manolão, isso. Que é um... Que raça é essa mesmo? Aquela raça da cara amassada é... Oh, meu Deus. Pug. É um pug. E... Isso, a gente também tem outros bichos que ficam circulando por aqui. O estúdio da Sens é assim, é aberto aos queridos animais. Eles que são tão bacanas com a gente, né? Por isso que a Sens é contra quem faz mal aos animais. Bem contra, por sinal. Se você faz mal aos animais e estiver ouvindo, não ouça, por favor. É isso aí. E este bloco fica por aqui. Até já...